Vê se. Quer ver essa galera como canta gostoso? Quer ver, ó? Quero te amar. Que Deus abençoe o estado de São Paulo. É cidadão e sem compromisso. Assim, ó. Deixa um beijo de adeus, pelo menos pra ficar como saudades. Como saudades. E olha bem nos olhos meus, já não tem como chorar. Maldade, tanta maldade. Agora Leci Brandão. Eu queria tanto que você ficasse mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui. E gostaria muito que você dissesse: não vou mais pra ti, não vou mais pra ti. Eu quero viver pelo menos mais uma vida com você, com você. Eu quero mostrar a felicidade escondida e dizer, e dizer: quero te amar, quero te amar. Então fica. De verdade de São Paulo. Valeu! E deixe um beijo de adeus, pelo menos pra ficar como saudades, como saudades. Olha bem nos olhos meus, já não tem como chorar tanta maldade. Boa noite.